Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo muito ao Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos omitiu uma informação tão preciosa, quando Ele fala na tua palavra, que no mundo tereis aflições. Mas Ele diz também, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus foi o primeiro a passar por provas, por lutas e por aflições. E todos nós, Ele diz que passaremos. E esta palavra aqui, ela nos traz dois pontos importantíssimos. Ela começa dizendo para que nós venhamos nos exultar, ou seja, nos alegrar, ainda que por um pouco de tempo. Este pouco de tempo significa dizer que as provações que eu passo, que você passa, que eu tenho passado, ou que você esteja passando, ou que passará, ninguém está livre de passar por nenhum tipo de provação. A palavra de Deus diz aqui, por um pouco tempo, vocês estará triste, ficará triste, deve ser entristecido por todo tipo de provação. Ele estipula por um pouco de tempo, significa dizer que não é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele fala para exultar, ou seja, para nos alegrarmos nesse processo, neste momento que estamos passando por essas provações, ele traz um segundo ponto, que ele diz que é para que a nossa fé, que é muito mais valiosa, para comprovar que a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro refinado, ele se torna o ouro puro. O ouro, quando é refinado no fogo, ele realmente estabelece o seu verdadeiro valor. O brilho se restabelece, todas as impurezas saem. Mas ele diz que essa nossa fé, ela é muito mais preciosa do que esse ouro. Então, para comprovar que essa nossa fé, ela é uma fé genuína e que nos e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, nós passaremos por pouco tempo pelas provações, porque elas não serão para sempre. Devemos nos alegrar e saber que essa nossa fé, que é melhor do que o ouro, né, ela resultará no grande e glorioso dia que há de vir, não tardará, em louvor, honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Portanto, meus amados, que possamos continuar sempre com a cabeça erguida, sempre fortalecidos na palavra do Senhor, sempre buscando a intimidade com o Senhor, sabendo que Ele não vai nos fazer com que a gente não passe por esses momentos difíceis das nossas vidas. Mas Ele vai estar sempre ao nosso lado, para que quando nós gritarmos por socorro por Ele, Ele estará sempre disposto a nos socorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, com alegria. Convido o Ministério de Louvor a estar aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui, mais uma noite, para cultuarmos o nosso Deus, para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós saudamos a todos que nos ouvem através da Rádio Estúdio. Que o Senhor Jesus venha sobre as nossas vidas, tanto da igreja aqui, quanto dos que nos ouvem, com a graça e o poder dEle. Amém? Paulo, ele nos faz termos esperança que vai valer a pena e que valerá a pena tudo que nós passarmos aqui por amor a Cristo, porque um dia nós seremos recompensados, amém? Então, se você está passando por alguma luta, alguma tribulação, algo que esteja tentando tirar a tua paz, saiba que vale a pena e que valerá a pena, porque você será recompensado, amém? Diz assim a palavra do Senhor, os que amam a tua lei, desfrutam paz e nada a que os faça tropeçar. Nós temos que estar agarrados à palavra do Senhor, porque é ela que nos dá força nos dias maus. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, nós vamos adorar o Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. E quando o Senhor Jesus nos toca, nós vivemos em paz, ainda que o mundo esteja pegando fogo. Mas aqueles que andam na lei do Senhor, ele anda em paz, porque ele sabe em quem ele confia. Amém? Glória a Deus. Que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu fico meditando o que daremos a um Deus que transformou as nossas vestes de lamento em alegria, o nosso pranto em festa. Daremos a Ele o nosso coração, daremos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o que temos, o que somos. Daremos a Ele um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado. Nos entregaremos a Ele sem limite, porque Ele é o Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito. E nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Sem limite, te entregarei. verdade, o Senhor Jesus, o Rei de toda a glória, o único que é digno de todo aplauso, de toda honra, de toda glória. Diz assim a palavra do Senhor: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O Senhor nos chama para o louvarmos, para o adorarmos, para darmos graças a Ele, independente do que estamos vivendo. Porque é muito fácil, quando nós estamos alegres, nós glorificarmos, exaltarmos, mas o Senhor nos chama em todas as circunstâncias para nós o adorarmos, amém? Então não importa o momento que você esteja passando, adore o Senhor, declare a Ele aleluia, seja onde você estiver, diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, Tu és a minha força, é no Senhor que eu encontro refrigério, é no Senhor que está a minha paz, é em Ti que está tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. A Bíblia relata a história de uma mulher com fluxo de sangue. E ela investiu em tudo, absolutamente tudo, para ser curada. E o que me chama a atenção é que Jesus estava no meio de uma multidão. E quando aquela mulher toca em Jesus, ele fala: alguém me tocou. Imagina você estar no meio de uma multidão, tantas pessoas te tocando, como aquela mulher chamou a atenção de Jesus. E os discípulos: mestre, você está no meio de uma multidão, como você me pergunta quem te tocou? Jesus fala: alguém me tocou, porque eu senti virtude sair de mim. Imediatamente aquela mulher foi curada, e ela sabia. E Jesus falou para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Esse é o nosso Deus, que tem cura para as nossas almas, para os nossos corações. Tudo que nós precisamos está nele. Ele fala: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, ele nos escuta. Você tem um Deus tão grande, mas tão grande, tão grande. E ele se inclina para te ouvir. Saiba que as tuas orações, o teu choro não tem sido em vão, porque ele tem te escutado. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Necessitamos do Senhor, que nada nós podemos fazer sem o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe de todas as necessidades, Pai, da Tua igreja, daquele que nos ouve, Pai, através da rádio. Espírito de Deus, Tu és um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta. Ah, Senhor, nós entregamos, Pai, todas essas vidas nas Tuas mãos. Nos entregamos diante de Ti, porque cremos, Pai, que tudo que nós precisamos, Pai, está no Senhor. Te agradecemos, Deus, pela Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou. Te agradecemos porque o Senhor nos tocou, Jesus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus aqui? Eu quero chamar as crianças aqui à frente, nós vamos orar por elas. Vou chamar Paula, Siciliano, para orar pelas crianças, por gentileza. Bendito seja o nome de Deus. Santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela vida de cada criança aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eles são nossa herança. A herança do Senhor são os nossos filhos, Pai. É verdade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida. E queremos colocar como igreja, clamar ao Senhor, Deus, por eles, para que cada palavra, Senhor, que eles ouvirem aqui, caia, Senhor, em boa terra, Senhor. Que o coração dessas crianças, de cada uma, seja uma boa terra, Senhor, preparada pelo Senhor. Porque muitas dessas crianças que aqui estão já têm dado frutos, Pai. Já tem sido bênção, Senhor, na vida das nossas famílias. Muitas vezes eles falam coisas, Senhor, para nós que nós entendemos que é o Teu Espírito Santo falando conosco. É verdade, Senhor. Continua usando, Senhor, blindando o coração deles para o mal. Vai repreendendo toda a fúria do inferno contra a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Guarda, esconde cada um debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom estarmos na presença do Eterno, bendizer o nome de Deus por todos sempre. Abra mais o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 1, no verso 5. Eu estou pegando esse texto, pedindo uma direção ao Senhor, em cima daquilo que nós estamos lendo durante a semana. Eu quero incentivar você a fazer parte da rota bíblica, 90 dias para nós lermos o Novo Testamento. Se você ainda não começou, você tem a oportunidade de começar hoje. Você pega lá na diaconia, nós estamos fazendo leituras de 2 a 3 capítulos por dia, não é nada demais. Entretanto, faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual. Então eu quero estimular você a nós estarmos juntos, lendo a palavra de Deus de uma maneira sistêmica, de uma maneira rotineira, de uma maneira constante, e você verá o quanto que Deus vai fortalecer o teu espírito e o seu coração. Amém, igreja? Lucas capítulo 1, no verso 5. está escrito: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abaías. Obrigado. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. As mulheres. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. E foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, homens, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e o seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: homens, como posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Um anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses, não saiu de casa. E ela dizia: mulheres, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. A tua palavra é santa, Deus. Espírito do vivo Deus, manifeste as tuas verdades conforme a tua palavra, que há poder. O Senhor é o Deus que nos ensina a perseverar a despeito das tribulações. O Senhor é um Deus que nos ensina a ter paciência no meio dos intempéries. O Senhor é um Deus que nos impulsiona a resiliência para permanecermos firmes e constantes a despeito de projetos e expectativas não serem cumpridas conforme o nosso próprio querer. Que eu diminua, Deus, e que a tua verdade possa se manifestar de uma maneira emblemática, poderosa, graciosa em cada coração das minhas ovelhas que estão aqui na Manancial e daqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet, pelos CDs. Te pedimos, Deus, que o Senhor se revele de uma maneira especial e que saiamos mais fervorosos, mais esperançosos e convictos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos, em Cristo Jesus. E a igreja diz: Normalmente nós, pastores, pregamos acerca das tribulações que você e eu enfrentamos, fruto do nosso pecado. E isso não está errado, porque aquilo que o homem semear, ele irá colher. Portanto, quando nós, pregadores, pregamos acerca das tribulações, lutas que passamos fruto dos nossos pecados, isso é totalmente bíblico. Mas hoje, eu quero trazer um enfoque diferente à luz desta palavra, de lutas e tribulações que muitos de nós enfrentamos, não decorrente à nossa desobediência, não decorrente aos nossos pecados, não decorrente da dureza de serviço, não decorrente, meu querido, da nossa insensatez, não decorrente daquilo que não procede de Deus, mas exatamente aquilo que procede da parte de Deus. Ou seja, eu quero falar contigo hoje das tribulações e lutas que nós enfrentamos fruto da obediência àquilo que Deus tem às nossas próprias vidas. Isso me faz lembrar certa ocasião que Jesus Cristo estava orando com os discípulos, e ele estava no monte com os discípulos, e ele diz aos discípulos: olha, cruze o mar de Tiberíades. Isso era por volta de 6 horas da tarde. Os discípulos prontamente obedecem o seu mestre, Jesus Cristo, nosso Salvador, sai, desce aquele monte, pega o seu barquinho e vai cruzar o mar de Tiberíades. Quando eles estão cruzando o mar de Tiberíades, por volta das 6 horas da tarde, diz que a palavra de Deus, que eles estão no meio do mar, e vem uma tempestade tenebrosa sobre a vida deles. A tempestade veio sobre a vida deles, não porque eles desobedeceram, a tempestade veio porque assim Deus quis, mas eles estavam debaixo de uma obediência do Senhor. Os minutos passaram, e os minutos continuavam correndo, e a tempestade continuava, e eles começaram a ficar atemorizados, porque pensaram que iriam a pique, eles iriam naufragar. E diz que depois da quarta vigília, por volta das 4, 5 horas da manhã, foram muitas horas, eles naquele mar, que não é um mar, é um lago, eles naquele lago lá, esperando algum tipo de provisão, e o Senhor Jesus, na sua glória, em todo o seu poder, ele vem andando sobre as águas. O Senhor Jesus vem andando literalmente sobre as águas, e aqueles discípulos titubearam na fé e falaram: é um fantasma. Existe fantasma, gente? Existem demônios, fantasmas não. E aí, meus queridos, a verdade é que Jesus vira e fala: tem de paz. E Pedro, de uma maneira ousada, disse: é o Senhor. Permita que eu ande sobre as águas. E Jesus: pode vir, Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Eu quero conversar com você hoje, meus queridos, de tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, porque nós somos fiéis ao Senhor Jesus. É muito diferente de uma teologia dos amigos de Jó. Jó passa toda aquela luta. Há que se lembrar que ele foi literalmente apresentado por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que fugia da aparência do mal. E ele sofreu tudo o que ele sofreu. E os amigos dele foram consolá-los 7 dias sem falar absolutamente nada. Mas quando começam a falar, eles começam a julgar a vida de Jó. E a teologia dos amigos de Jó foi a seguinte: se você está passando por tantas lutas e tantas tribulações, o motivo é claro. A regra é simples aos olhos deles: você está em pecado. Mas não foi isso, e não foi esta razão, meus queridos, porque Jó estava passando por lutas e tribulações. Nem toda luta é fruto de desobediência. Existem muitas tribulações que é fruto da fidelidade ao Senhor. Mas então, pastor, por que Deus prova os irrepreensíveis? É importante nós entendermos quem é Zacarias, para que esse texto fique mais aflorado ao seu coração. No versículo 6, no versículo 5 diz que ele era um sacerdote. Ele era um homem separado, escolhido, consagrado ao sagrado ministério para exercer um chamado de uma maneira emblemática e explícita da parte de Deus. E no versículo 6 diz, veja o que diz no versículo 6: ambos eram justos aos olhos de Deus. Eles eram o quê, gente? Justo aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O autor sagrado coloca em altíssima conta Zacarias E Isabel, sua esposa. Há que se dizer que Isabel não é uma mulher qualquer. Isabel também vem de uma linhagem sacerdotal. Ela vem de uma linhagem de Arão, portanto, de uma linhagem sacerdotal. Então, este homem casa com uma mulher de uma linhagem sacerdotal. Ambos eram justos e irrepreensíveis nos preceitos de Deus. E a palavra vai mais longe e diz que eles guardavam todos os mandamentos e todos os preceitos do Senhor. Eles eram homens... Era um casal digno de ser seguido. Mas a história começa a tomar a sua trama de dores e de tribulações quando diz: mas Isabel era estéril. Mas existe uma vírgula que deixa a coisa mais dolorosa. E eram avançados de dias. A esterilidade na época de Jesus e no Antigo Testamento, não é qualquer coisa. Para você entender o que é isso, era uma das piores maldições que uma mulher poderia ter em vida. Estamos falando da luz do Antigo Testamento e sobre a ótica da vinda de Cristo, uma mulher estéril. Aponto para você ter uma ideia disso, que Raquel, que era tão amada por Jacó, você imagina uma mulher... que vale 14 anos de trabalho de um homem, tem rapaz que nem conhece a moça e já quer beijar, né? Esse homem não, 14 anos. 7 anos trabalhando, depois 7 anos mais 7 anos, 7 anos trabalhando, casou com ela e manteve-se mais 7 anos pagando o dote da menina. A menina era substância, gente. O cara tinha realmente um coração para apaixonar pela menina. E esta mulher diz assim: se você não me der filhos, como se tivesse apenas na mão de Jacó, eu morrerei. Aquela mulher era profundamente amada, mas ela se sentia menosprezada porque ela não tinha filhos. E quando a palavra de Deus diz que Isabel era avançada de dias, eu posso imaginar meses... e meses, e anos, e talvez décadas, esta mulher, sendo uma esposa de um sacerdote, vivendo de uma maneira irrepreensível, e as vozes, e o dom, o ministério das línguas cumpridas, falando: você vê, Zacarias é tão bom, essa mulher deve ter feito muita coisa. A verdade, meus amados, porque Deus permite certas situações. Eu queria que você saísse aqui com uma mente mais ampla, ampliada no Senhor, que a nossa vida em Deus não é uma relação matemática de causa e efeito. Os mistérios e os desígnios de Deus são muito mais amplos e muito mais profundos que você e eu podemos imaginar. Engrandecido seja o nome de Deus. Veja que Deus fala muitas vezes, dezenas, dezenas e centenas de anos, a um povo de dura cerviz que entrou na terra prometida, e Deus já tinha falado, alertado por meio de Moisés: Josué, não cultue e não adore falsos deuses, porque o dia que vocês fizerem isso, eu, o Senhor, virei com poder, com glória, e eu vou abater a vida de vocês. Aquele povo de dura cerviz então começa a cultuar falsos deuses, a se prostituir espiritualmente, ou seja, adorar falsos deuses, e dezenas e dezenas e muitos profetas sendo levantados por Deus dizendo: arrependei-vos, porque o Senhor virá com juízo, e este povo não vira e não se arrepende dos caminhos de Deus. O juízo de Deus é tão grande sobre aquele povo que eles, o reino do norte, ele é subjugado. Depois o reino do sul, em 586 a.C., também é subjugado, e eles passam 70 anos no cativeiro. Palavra do Senhor e justiça e juízo do Senhor. Estamos falando aqui de uma justiça de Deus aqui, diferente do caso de Zacarias e Isabel. Esse é um texto tão duro, meu querido, é um contexto tão doloroso, se você for ler Lamentações de Jeremias, porque ele é um profeta que é antes exílio e pós-exílio, durante exílio. Quando você lê Lamentações de Jeremias, a miséria se tornou tão grande que as mulheres comiam seus próprios filhos. Que isso, pastor? É o juízo de Deus. é a justiça do Senhor. Terrível coisa é cair na mão de Deus. Mas isso foi fruto do pecado daquele povo. Mas aí vem o profeta Jeremias mais uma vez e diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e pensamentos de prosperidade. Os meus pensamentos são mais altos e mais elevados que os vossos pensamentos, e a minha presença e os meus projetos são para que vocês prosperem e tenham paz. Em meio de tanta miséria, o Senhor, com graça e gracejo, com misericórdia plena e absoluta, lhe diz: a despeito de toda a miséria que vocês estão passando, que é fruto da disciplina que vocês estão recebendo, os meus pensamentos são pensamentos de paz. Os meus projetos são projetos de prosperidade a vós outros. E quando me buscar de todo o vosso coração, me achareis, porque eu, o Senhor, deixarei ser encontrado. Eu estou dando dois exemplos literalmente opostos, um de um juízo de Deus fruto de um pecado, mas de outro de Isabel e Zacarias fruto da diligência do Senhor, que eles viviam na presença do Eterno. E eu quero falar com vocês hoje porque Deus prova os irrepreensíveis. E eu elenquei aqui muitos motivos, eu vou lê-los rapidamente porque eu quero dar ênfase em dois aspectos desses 10, 11 motivos que eu vou elencar aqui. Por que Deus prova os irrepreensíveis? Diga: para purificar a minha vida. Em segundo lugar, para produzir caráter, firmeza e coração. Para desenvolver a obediência. Em Hebreus diz 5:8 que Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Em quarto lugar, para exercitar a nossa fé e perseverança. Em quinto lugar, para nos ensinar o que é essencial e o que é secundário. Em sexto lugar, para combater a nossa ansiedade e aperfeiçoar a nossa paciência. Para aprendermos a viver sobre a esperança que não confunde. Oitavo lugar, para ampliar o nosso discernimento, enxergarmos além das circunstâncias. E nono lugar, para nos dar a dimensão de servir ao Senhor sem interesses pessoais. Décimo lugar, para termos estrutura emocional e espiritual, para que quando recebemos grandes bênçãos do Senhor, estejamos preparados. Eu elenquei 10 motivos pelos quais Deus prova os irrepreensíveis. Mas eu quero trazer mais 2 motivos para você. E nesses 2 eu vou falar um pouco mais acerca disso. Meus amados, eu queria que você voltasse a esse texto bíblico e entendesse agora em que momento Zacarias está na vida espiritual dele. Zacarias é um sacerdote, e conforme o costume da época, existiam muitos sacerdotes, se fazia um sorteio, e conforme este sorteio, este sacerdote iria apresentar um incenso ao Senhor. Era um momento emblemático, era o ápice, o apogeu da vida deste homem. Os historiadores dizem que naquela época, um sacerdote fazia isso uma vez na sua vida. E caiu, incumbiu a ele de apresentar um incenso, ou seja, um ato de adoração ao Senhor, como subindo com um aroma suave de adoração ao nome de Deus. Portanto, meus queridos, este momento era um momento de honra, de glória, da majestade de Deus sobre a vida de Zacarias. Você pode imaginar a alegria deste homem, que a vida inteira servia ao Senhor e ele tem um momento único, Marcílio. Ele vai tocar lá na orquestra sinfônica, da onde, Marcílio? Do céu? Boa, gostei dessa, Marcílio. E ele, esse homem, está lá em um ato de adoração, de entrega, resolvendo e fazendo o seu ofício, chamado pelo próprio Deus. E um anjo da parte do Senhor, um mensageiro de Deus, se apresenta àquele homem, e aquele homem agora titubeia, aquele homem fica temeroso, e o Senhor vira para ele, o anjo do Senhor vira para ele e diz: não temas, as tuas orações foram ouvidas. Eu não sei, meu querido, se você iria dar glória a Deus, aleluia, iria sapatear, eu não sei o que você ia fazer, meu querido. Mas eu sei, meu amado, que este homem, diante daquilo que ele vai começar a ouvir da parte de Deus, Ele começa a ficar não apenas extasiado, mas ele começa agora a não acreditar, tamanha era a grandeza de uma promessa que Deus tinha dado, estava dando a este homem. Este homem não teria um filho comum, como se tivesse filho fosse comum, porque qualquer filho é bênção e é bendito demais. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Mas este homem agora vai ter um filho, um dos maiores, melhor dizendo, o maior profeta de todos os tempos. E agora o anjo Gabriel começa a falar do currículo, das características que este homem, esta criança iria ter. Engrandecido seja o nome de Deus, ele será motivo de grande alegria para você, ele será grande motivo de alegria para os homens, porque ele fará os homens voltar aos caminhos de Deus, ele irá no poder de Elias, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Meu Deus. É interessante ver quando a mulher está grávida, a barriga mexe, né? Mexe, gênio. Faz tchum, tchum. Mas imagina um mexer do Espírito. Meu Deus! Ele fará retornar muitos à casa de Israel. Ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Fará voltar o coração dos pais aos seus filhos, os desobedientes, à sabedoria dos justos. Ele seria o último profeta, meu querido, para preparar o caminho do Senhor, para aplainar o caminho do Senhor, para trazer avivamento, para trazer, meu querido, uma mensagem de arrependimento, para anunciar o arauto de Deus, o santo dos santos, o rei dos reis está chegando. Por isso, arrependam-se dos maus caminhos, achegai-vos ao Senhor. Meu Deus. Como você reagiria? Não, pastor, que é isso? É claro que eu vou falar, oh glória a Deus, eu creio em tudo isso. Eu não sei não, porque quando eu vejo as características deste homem, um sacerdote irrepreensível, obediente aos caminhos de Deus, titubeando na fé, eu fico com quase a certeza que eu e você faremos o mesmo. Não, pastor, eu estou muito acima de Zacarias. Glória a Deus por isso. Oh glória, quero muitas ovelhas assim. Mas eu estou do lado de Zacarias. Eu acredito nisso. Eu estou mais do lado de Zacarias. Será mesmo, Senhor? Quem é você, anjo? Será que ele pensou que era um demônio? Eu sou o anjo Gabriel, que estou na presença do Todo-Poderoso. Santo, bendito, louvado, engrandecido seja aquele que é eternamente santo. Este homem, meus amados, ele vive neste momento com incredulidade. Ele não acredita naquilo que ele está ouvindo. E por não acreditar naquilo que ele estava ouvindo, a disciplina de Deus veio forte. Um sacerdote que não pode falar, meu querido, faz o quê, Liesna? Intercede no Espírito. Pronto. Mas boa parte do ministério dele fica sem exercitar. Você ficará mudo enquanto esta criança for gerada no ventre da sua esposa. No devido tempo, crescerá uma criança e o nome dele será João. A verdade, meus amados, que eu queria perguntar a você, de uma maneira honesta, quantas tribulações nós enfrentamos no dia a dia e quantas delas nós não cremos mais no poder de Deus? Nós cantamos, sim. Eu creio nas promessas, eu creio nos milagres, mas de uma maneira emblemática, real e concreta, nós não vivemos de acordo com as grandezas das revelações de Deus. E sabe por que a maioria de nós não vive de uma maneira honesta diante das grandezas da revelação de Deus? Porque se nós vivêssemos de maneira coerente com aquilo que a palavra de Deus tem como promessa na sua vida e na minha vida, não caberia murmuração no seu coração, não caberia murmuração nas nossas bocas, não caberia, meu querido, titubear na fé, porque as promessas de Deus são poderosas e são infinitamente maiores e melhores do que nós podemos imaginar. A verdade, meus queridos, que existe sim um abismo entre o que Deus promete, o que Deus irá cumprir e aquilo que nós nos estabelecemos como comportamento adequado de vida. É porque nós olhamos mais as circunstâncias. É porque a gente deixa o nosso coração bater mais forte do que as promessas de Deus. E mais do que isso, muitas vezes a gente dá mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. A gente vê nos noticiários mortes, roubos, furtos. Eu nunca ouvi alguém falar: isso eu não acredito. Não. Tanta atrocidade eu não acredito. Mas quando é uma coisa boa, não sei não. Acho que ele exagerou um pouco. Não é assim que nós somos? Oh, meus amados, nós somos guiados não por aquilo que vemos. Nós somos guiados por aquilo que cremos. Nós precisamos entender que a fé, que é um dom divino para todo aquele que é cristão, precisa ser desenvolvida. Há uma distinção, e eu vou fazer aqui de uma maneira pedagógica, uma fé que nos leva à salvação, uma fé salvífica, que reconhece que eu sou pecador e que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Esta fé nos leva à salvação. Esta fé nos leva a sermos filhos de Deus. Mas existe uma fé operante, uma fé que vai nos levar a fazer obras do Senhor. E esta fé que vai nos levar a fazer obras do Senhor, que também é um dom de Deus, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida. Por isso Jesus compara a fé como um tamanho de um grão de mostarda. Ele está falando de uma semente que é pequenininha, mas ela se torna maior de todas as hortaliças à medida que ela vai evoluindo, crescendo, à medida que ela vai desenvolvendo conforme o DNA pela qual o Senhor estabeleceu nela. Existem muitos crentes que estão crescendo na fé e o tempo vai passando, o tempo continua e as coisas não vão segundo a expectativa que ele projetou. E sabe o que essa pessoa faz? Ele começa a retroagir na fé. Veja lá em Gálatas capítulo 5, diz: ó, Gálatas insensatos, vocês corriam bem, mas o que te impediu? Vocês começaram agora a ouvir novamente as doutrinas dos homens, os rudimentos elementares, vocês deixaram aquele leite genuíno do Senhor. Em Hebreus o autor sagrado diz assim: olha, vocês, pelo tempo de experiência que vocês têm, eu devia estar falando com vocês como fossem mestres, mas ainda estou dando leite a vocês a beberem, porque vocês estão como crianças. Tem crente que tem 20 anos de idade, mas está na maturidade de 2 meses de fé. Tem crente que tem 15 anos de idade e ainda está titubeando nas coisas basilares da nossa vida. A verdade, meus queridos, que todos nós em momentos, meu querido, diante da grandeza, da revelação e da sublimidade de Deus, nós nos estremecemos, porque Deus é infinitamente surpreendente na sua bondade e nas suas promessas. Como que você tem vivido o dia a dia? Você é uma pessoa de fato que vive segundo a esperança de Cristo? Você é uma pessoa que diz: puxa, as coisas estão más, não tão boas, mas eu me apego a esta palavra, e desta palavra eu não solto, e eu vou lutar, e eu posso morrer se for preciso por meio dela, mas eu não abro mão das verdades eternas, santas e perfeitas do Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles eram irrepreensíveis. Entretanto, nesse quesito, agora, Zacarias é reprovado pelo Senhor. Mas Deus é tão bom, que ele não fala: ó, eu vou recolher aqui João e ele não vai mais nascer. Ele fala: ele vai nascer, a despeito da sua incredulidade. Mas você vai sofrer uma disciplina, em amor e com amor, para entender que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé precisa ser desenvolvida, e ela é desenvolvida à medida que você lê a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé ela é desenvolvida à medida que nós andamos no Espírito. A fé é desenvolvida à medida que nós oramos. A fé é desenvolvida à medida que nós jejuamos. A fé é desenvolvida à medida que nós simplesmente obedecemos ao Senhor. Mas tem gente que vive mais murmurando, mais comendo as coisas do mundo e não sabe por que não cresce na fé. Não, meus amados, não é assim. Permitam-me fazer alguns paralelos para você entender a grandeza de um Deus que permite e prova os irrepreensíveis. Mas o que é isso? Entenda uma coisa. Normalmente, quanto maior a provação que Deus permite você passar, maior será a honra que Deus vai te dar. Quanto maior a provação que Deus te permite passar, diga comigo, maior será a glória de Deus. Maior será a glória de Deus. Quem pecou, Senhor? Nosso filho é cego. Quem pecou? Nós. Ou ele? A teologia dos amigos de Jó, a teologia da retribuição. E Jesus, no seu gracejo, ele vai muito além, diz nenhuma coisa nem outra, mas para a manifestação da glória de Deus, ele vai lá e faz o quê, gente? Cura o menino, pronto, pronto, acabou tudo. Eu não sei qual é a maior provação da sua vida. Talvez você não tenha filho. E Deus pode te dar. E Deus também pode não dar. E de uma forma ou de outra, Deus vai continuar sendo Deus. Mas o fato é, querido, que a questão do nascimento de uma criança nada mais é do que a manifestação da glória de Deus. Abraão e Sara eram homens chamados por Deus. Abraão, de ti eu farei uma grande descendência, de ti as nações serão abençoadas, serão tão numerosas que você não tem capacidade de contá-la. 25 anos essa promessa anda e conduz e nada da mulher ter filho. E quando vem um anjo do Senhor e fala, olha, no ano que vem, Sara vai ter um filho. Sara nem acreditou que ela deu risos. Risadas, exatamente. E com as suas risadas vem o nome daquele menino que chama Isaac, que é risos. E você vai lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim, e Deus deu poder para Sara ser mãe. Diga, Deus, Deus poder para Sara ser mãe. Ele tem um filho chamado Isaac, que é um patriarca, não é um menino qualquer. Isaac cresce e casa, e quando ele casa com Rebeca. Sabe o que Rebeca tinha? Ela era estéril. Meu Deus, mas que luta é essa, pastor? Não, esse homem dobra o joelho, clama ao Senhor. E sabe o que diz a palavra de Deus? Deus abre o ventre de Rebeca. E quando Deus abre o ventre de Rebeca, nasce Jacó e Esaú. Mais patriarcas na jogada. Aí Jacó amava uma moça chamada Raquel. E sabe o que Raquel era? Estéril. Falou, não. Me dá um filho, senão eu morrerei. E quando ela tem um filho, de uma maneira, ela mesma, não por meio, não terceirizando o filho, né? Barriga de aluguel já é antigo, viu, presbítero Henrique? Barriga de aluguel. Ela pegava lá a serva dela, eu vou competir com Lia. Gente, mas mulher gosta de competir, né? E homem mais ainda. Mas enfim, aí ela pega lá a serva dela e dá para fazer filho, e Jacó fica com uma mulher, fica com a serva. Gente, é um negócio, querido, hein? Mas isso é outra história. Quando o menino nasce, esse menino não é um menino qualquer. Esse menino é José do Egito. Uma das figuras mais extraordinárias da Bíblia. Ele é uma tipologia de Cristo. Ele não é um menino qualquer, ele é uma prefiguração de Cristo. Ele é de carne e osso, que nem você, mas as marcas do Espírito Santo sobre a vida daquele jovem é semelhante à de Jesus. Ele foi traído pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelos judeus. Ele vai no cárcere, ele é preso por algo que ele não fez, Jesus também. Jesus morre, ressuscita e Deus dá um nome que está sobre todo nome. E todo aquele que olha para Cristo, ele nunca mais morrerá, mas ele terá vida eterna. E aí, quando Deus exalta Jacó, meus amados, diz a palavra de Deus que todos os povos e todas as nações para comerem tinham que ir até José do Egito. É uma tipologia de Cristo. Nós poderíamos dar outros exemplos, meu querido, como por exemplo, Manoá e sua esposa. A esposa do cara era estéril. Aí um anjo vira para a esposa e fala, eu vou te dar um filho, e ele tem que ser nazareno, ele não pode tomar bebida forte e tal, não sei o quê. Um homem fica extasiado, mas Deus se revela para mim, por favor. Sabe o que Deus faz? Atende a oração dele e se revela de novo para a mulher. Deus tem os seus mistérios. A mulher volta e fala, não, é um anjo, eu tenho certeza, é um anjo do Senhor. E eles têm o homem mais forte de todos os tempos. Quem, qual é o nome dele mesmo, gente? Sansão. Agora a gente vem e vai lá para Eucana e Penina, e diz lá a palavra de Deus que aquela mulher era amargurada de espírito, porque ela não tinha filhos. E ele vira, mas meu bem, o que, que eu posso fazer? Eu pago o dízimo, eu devolvo, eu faço uma oferta dupla para você, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E esta mulher amargurada de espírito fala, mas eu não tenho filhos. Mas quando Deus dá um filho a ela, dá um dos maiores, meu querido, juízes e profetas do Antigo Testamento, chamado Samuel. Diga comigo, quanto maior a aprovação, maior é a glória de Deus. Por isso Deus prova os irrepreensíveis para mostrar o poder dele e para mostrar que na nossa fraqueza Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Engrandecido seja o nome de Deus, meu querido, o Senhor é Deus. E se você ler esse texto, meu querido, e as passagens bíblicas, elas estão totalmente correlacionadas, você vai relendo o relato de como João Batista nasce de uma maneira sobrenatural, e agora vem Jesus Cristo, que nasce também de uma maneira o quê? Sobrenatural. Não é por acaso. O texto, se você continuar, vai falar agora acerca do nascimento de Jesus. O mesmo anjo falou, ô Senhor, eu já cumpri aquela minha missão. Aí Deus fala, espera uns 6 meses, vou te dar aí uma licença-prêmio. Você trabalhou firme, você foi bem. Licença-prêmio. E aí quando Deus vira e fala assim, agora você vai numa virgem, uma mulher justa. E você vai dar algo para ela que jamais mulher nenhuma pode ter. Ela vai ser a genitora do Messias. Mas como isso vai se dar, Senhor? É a mesma pergunta, né? De João. Mas ela não é repreendida? Porque eu não vejo aqui uma postura de incredulidade dela. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te encobrirá. E você será envolvida numa outra pessoa. Sabe, meus amados, é que quando o Espírito se manifesta e se revela de uma maneira poderosa em nós, gera-se no seu espírito, no meu, virtude e verdades de Deus. Então uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo é uma pessoa que necessariamente precisa manifestar os frutos do Espírito. Maria, quando foi envolvida pelo poder do Espírito, gerou Jesus. Eu estou fazendo apenas uma analogia. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos que manifestar então naturalmente a paz, a alegria, o amor, a longanimidade, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão, porque são características do fruto do Espírito. Deus prova os irrepreensíveis para mostrar que o Senhor é Deus. E eu quero que você se alegre, meu querido, em meio às tribulações. Porque o Senhor não deixa o nosso labor em esquecimento. Eu elenquei 10 motivos pelos quais Deus nos prova, e eu estou agora enfatizando 2 motivos. O primeiro é que quanto maior a aprovação, maior a vitória, e quanto maior a aprovação, maior a glória de Deus. É nessa dimensão que nós temos que viver. É nessa concepção que nós temos que insistir. Por isso nós precisamos perseverar nos caminhos do Senhor, insistir na fidelidade de Deus, aprender que nas tribulações Deus está forjando um caráter diferenciado na sua vida, está manifestando a glória de Deus. Deus virou para Paulo e disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não gosto de passar por tribulações, mas eu gosto do que as tribulações produzem em nós. Esses dias a gente está lá sem uma moça para nos ajudar em casa. Eu não gosto muito de ficar lavando louça. Eu também não murmuro, mas eu gosto que a louça fique limpa. Eu prefiro ler a Bíblia do que passar pano no chão. Mas eu passo pano no chão. Eu não murmuro, mas eu gosto do chão limpo. Mas tem gente que fala, eu quero o chão limpo. Ah, Deus, manda o Gabriel aqui para limpar esse chão. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Aí o cara gosta da do laço. As provações nunca são um fim em si mesmo. Porque Deus é Pai. E Deus é surpreendentemente generoso em nos abençoar. Quanto maior a luta, maior serão as recompensas do Senhor. Eu quero te chamar a este fervor, meu querido, que a despeito do deserto, você pode bendizer e adorar o nome de Deus. Talvez o seu deserto seja ano após ano de um problema financeiro, dificuldades financeiras. Vou passando pela glória, dando glória a Deus, pela prova, dando glória a Deus. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja não ter filho mesmo. Eu não sei, meu amado, mas eu sei de uma coisa, que Deus não te prova além das nossas forças. Pronto. Deus não nos prova além das nossas forças. Todos os dias o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Por mais árido e seco que seja o deserto, você não está só. Eu quero concluir remetendo a um argumento que eu usei na semana passada na minha pregação. No deserto só existe uma forma de você sair dele, duas formas, melhor dizendo. Ou você sai provado, aprovado, ou você sai morto. É simples. Pronto, moleza, gostoso. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Deus tira o povo do Egito e vai levar eles para onde, gente? Canaã. Mas Deus queria tirar Canaã do coração, perdão, tirar o Egito do coração do povo, e o povo fica o quê, gente? Murmurando. Diz a palavra de Deus que o povo murmura, que o povo é incrédulo, que o povo estava na sua prostituição, que o povo era avarento. Por conta desses motivos, eles não entraram na terra prometida. Por conta desse motivo, 600 mil homens, incluindo as mulheres, não entraram na terra prometida, porque não foi precedida a promessa com fé. Veja lá em Hebreus capítulo 3 e 4 depois. Então eles foram reprovados e eles literalmente morreram no deserto. No deserto, meu querido, Deus não permite a gente sair de qualquer forma. No deserto, Deus faz com que você saia aprovado. Pastor, eu ainda não entendi esta lição de casa. Não tem nenhum problema, é só repetir. Pastor, eu continuo murmurando. Não tem problema, Deus é paciente. É só continuar repetindo a lição. Pastor, eu estou há 20 anos reclamando da minha situação financeira e eu nunca dizimei porque não tenho dinheiro. Não tem mais problema, meu querido. Você pode ter mais 20 anos na frente desse jeito. Ou Deus arranca as lepras do Egito do seu coração, ou você vai permanecer da mesma forma. Aqui eu já estou trazendo a vertente novamente do pecado agora. Mas o fato é, meus amados, que Deus é o Deus que nos surpreende de uma maneira extravagante. Você pode imaginar a honra de Abraão e de Sara, do filho que teve? Você pode imaginar a honra que Deus deu a Ana, que teve Samuel? Você pode imaginar a honra que Deus deu a Isabel, que teve João Batista? Valeu a pena esperar. Por isso, meus queridos, alegre-se no Senhor, creia no Senhor, porque quando Maria pergunta, mas como isso será possível? E o anjo Gabriel diz, não haverá impossíveis em todas as minhas promessas. Eu quero conclamar você a viver nesta dimensão e nessa direção. Eu vou viver não conforme o que o meu coração fala, não conforme o que os meus sentimentos dizem, eu vou viver conforme a palavra do Senhor me ensina. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu preciso de um milagre, pastor. Vem aqui que nós vamos orar por você. Pedi para o Ronaldo me ajudar aqui, o presbítero. Pode vir, ninguém precisa de milagre, eu vou ficar aqui então, pronto. Venha, meus amados. Diga comigo, quanto maior a provação, maior a glória de Deus sobre a minha vida. Alegre-te, povo de Deus. Amém, igreja? Posso vir um amém, igreja? Santo e bendito seja o nome de Deus. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Zacarias era irrepreensível, mas foi provado. Abraão foi o pai da fé e foi provado. Ana era uma mulher que ficou amargurada por não ter recebido a promessa de Deus, mas Deus diz assim: eu vou enxugar o teu opróbrio, a tua vergonha, eu vou te dar Samuel. Ela devolve aquela criança ao Senhor quando foi desmamada. Aleluia. Fecha os teus olhos, meu querido. Há poder nesta palavra. Há poder nas verdades de Deus. Oh. Se sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé nós agradamos. Comece a se apresentar diante do Senhor, diante do altar de Deus. Desnude o seu coração na presença do Eterno. A palavra de Deus diz assim: tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Na medida da fé. Se há esperança, há alegria. Se é esperança, a força. Se é esperança, a motivação. Se é esperança, a gratidão. Se é esperança, ao entregar-se, o esperar literalmente. A palavra de Deus diz que a esperança que o Senhor coloca no seu coração e no meu, ela não confunde. Porque não é uma esperança segundo as verdades do homem, mas é uma esperança segundo a vontade do Senhor. Como sacerdote, Deus, o Senhor pode me enviar inclusive agora um anjo, Gabriel, eu não sei. O Senhor pode abrir agora, Senhor, inclusive ventres que estão cerrados. Em ti há todo o poder. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Porque quem procura, acha. Então Deus, como igreja do Senhor, vai tocando em mulheres que estão estéreis. Eu te peço pelo poder do teu nome. Vai tocando em corações que estão desesperançosos, entristecidos por lutas e tribulações. Nós te abençoamos. Eu te peço, Pai, que o Senhor arranque as tristezas e as mágoas dos teus filhos e das tuas filhas. A tua palavra declara: o Senhor faz a ferida, mas o Senhor liga a atadura. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a quem não sabes. Oh Deus, eu rogo o poder do teu nome. Gere o teu milagre sobre nós. Gere a tua verdade sobre nós. O Senhor é um Deus que cura paralíticos, cegos, mudos, surdos. O Senhor é um Deus que expulsa demônios. Então venha sobre nós. O Senhor tem falado, Pai, que neste lugar virá a milagres. Eu creio nisso. Porque o Senhor não é um Deus que promete e não cumpre. O Senhor não é um Deus que é, o Senhor não é um Deus, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós não precisamos sentir nada para que o teu milagre venha. Nós só precisamos ter fé. Vai ampliando então, Jesus, a fé no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Eu queria que você clamasse aí onde você está. Fala com voz alta, meu querido. Clame ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Fala, Deus, venha sobre mim. Venha sobre esta causa da justiça. Venha sobre esse problema de saúde. Na minha família. Venha sobre mim, Senhor. Clame. Desde os tempos antigos, nunca se ouviu, jamais se ouviu, jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Vai movendo as águas paradas. Em todo espírito de incredulidade, nós te ordenamos agora, seja repreendido. Jesus Cristo fez poucos milagres na sua terra pela incredulidade do seu povo. Eu quero te pedir então, Pai, que o Senhor vai gerando esse destemor e esta certeza, esta confiança em Ti. Ó Santo de Israel, o que te daremos diante dos teus grandes feitos? Leva-nos, Deus, a um patamar mais elevado em Ti. Produz a Tua verdade em nós. Produz o teu poder em nós. Em todas as promessas nós temos o amém, o sim de Deus, porque Jesus é o amém. Eu te abençoo. Eu rogo ao Senhor este milagre. Aquele centurião diz: basta uma palavra tua para que o meu servo seja curado. Basta uma palavra tua para que o milagre aconteça. A tua palavra diz que nós iríamos como igreja do Senhor e faríamos as obras que o Senhor faz e faríamos maiores ainda. Então revela, Senhor, o teu poder. Curas, providências, manifestação da tua glória e o teu poder sobre todos os que estão aqui. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, para todos sempre. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.